exigirmos mais no futuro. É querermos um Portugal onde não apenas nunca mais se repita o que aconteceu, como haja condições para que o futuro desse Portugal, desses Portugais, de que é feito Portugal, seja um futuro mais igual, para que não haja uns que sejam do Portugal de primeira, e outros do Portugal de segunda, e outros do Portugal de terceira, e outros do Portugal de quarta, e outros do Portugal de quinta. Nós somos todos do Portugal de primeira. Quando nascemos, foi para sermos todos portugueses de primeira. E esse é o desafio. Temos de trabalhar até todos podermos ser portugueses de primeira. E o Presidente da República está aqui para vos dar um abraço do tamanho de Portugal. Do tamanho de Portugal.